Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde! Cá temos o coro afinado e ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical do João Oliveira, agora, mais uma vez, em tom natalício, porque já estamos muito próximo do Natal. Natal, mais uma vez, foi apresentado pela cantora Luísa Sobral em 2012 nas redes sociais e só viria a integrar um disco seu no ano passado. Na hora do final da noite de Natal, apagam-se as luzes, vão todos dormir, mas o relógio não quer seguir. E mesmo no final da noite de Natal, num só segundo, só de uma vez, sonhas viver o dia todo outra vez. Pela sala, quando chegas ao final dessa noite de Natal, se eu pedir num desejo, contares até três, verás que volta a ser Natal mais uma vez. FM Boa Nova. Seguidamente vamos começar com uma boa notícia de âmbito local com Inês Garcia. Então esta semana, nas notícias de âmbito local, destaca a colocação de Oliveira do Hospital no top 20 dos municípios mais transparentes do país. Oliveira do Hospital é o 18º município mais transparente do país e o segundo melhor classificado ao nível do Distrito de Coimbra, no Índice de Transparência Municipal 2015, que foi apresentado no dia 13 de dezembro no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, pela Transparência e Integridade Associação Cívica, a entidade que em Portugal avalia o grau de transparência dos 308 concelhos do país. Comparativamente ao estudo feito pela mesma entidade em 2014, Oliveira do Hospital subiu 29 posições no ranking nacional dos municípios mais transparentes, passando também a ser o segundo município com maior índice de transparência no Distrito de Coimbra. No território composto pelos 19 concelhos, que integram a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, Oliveira do Hospital posicionou-se como o segundo município melhor classificado. A Transparência e Integridade, Associação Cívica, representante em Portugal da Rede Global Anticorrupção Transparência Internacional, é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que tem como missão combater a corrupção. Anualmente, e pelo terceiro ano consecutivo, elabora o Índice de Transparência Municipal com base numa análise à informação disponibilizada pelas câmaras municipais aos municípios nos seus websites, com várias dimensões cruciais para a vida do município, desde a organização do município até à transparência económica financeira, à prestação de contas, aos contratos celebrados pela autarquia, num total de 76 indicadores. O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, considera o facto de Oliveira do Hospital estar no top 20 dos municípios mais transparentes de Portugal é a prova inequívoca do reconhecimento feito por uma entidade independente à gestão com transparência e rigor que o seu executivo camarário vem imprimindo à governação autárquica. Sempre pautámos a nossa governação pelo máximo de transparência em todos os atos públicos e é hoje, é público e notório, que Oliveira do Hospital é um município com uma marca de governação própria das democracias avançadas, sublinha o autarca, frisando também que este estudo é um bom documento de leitura e reflexão para os que se entretêm nos jogos da baixa política, pondo tudo e todos em causa. Muito bem, em tempos que se fala tanto da corrupção e que o nosso país é um dos países mais atingidos pela corrupção, Ficamos muito satisfeitos de ter um município que foi galardoado por ser transparente. Esperemos que assim continue. São boas notícias aqui para os oliveirenses. E de seguida vamos à consciência ecológica e à preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Na rúbrica Preservação do Ambiente, Consciência Ecológica, hoje trago uma boa notícia. A Cimeira de Paris aprovou acordo histórico para conter o aquecimento global. O novo tratado internacional envolverá todas as nações num esforço coletivo para tentar conter a subida da temperatura do planeta a 1,5 grau Celsius. Depois de anos de negociações e hesitações, um acordo histórico para conter o aquecimento global foi aprovado neste sábado em Paris. Representantes de 195 países disseram sim a um novo tratado internacional que envolverá todas as nações num esforço coletivo para tentar conter a subida da temperatura do planeta a 1,5 grau Celsius. O novo Acordo de Paris procura acelerar a eliminação gradual da utilização dos combustíveis fósseis. A Cimeira reconheceu que é importante limitar a temperatura do planeta a 1,5 grau Celsius em relação à era pré-industrial, para garantir a sobrevivência da maioria dos países. Também estabelece um objeto de redução para zero emissões líquidas na segunda metade do século. Estes novos objetivos enviam um sinal forte a todo o mundo que a transição dos combustíveis fósseis para 100% de energias renováveis precisa de acontecer muito mais depressa, a uma escala muito maior. Todos os países acordam neste caminho da eliminação gradual dos combustíveis fósseis, mas falharam no avanço comum para este objetivo. Esta é a razão pela qual há muito trabalho para fazer depois desta cimeira. Muito bem. Parece que são boas notícias. Eu vi os participantes na cimeira, os senhores ouvintes também devem ter reparado que as pessoas ficaram muito eufóricas, muito felizes por terem ficado, por terem conseguido este acordo, que de facto em termos teóricos será um bom acordo. Agora vamos ver se ele é cumprido na prática, porque daqui dependerá o futuro de todos nós e o futuro do planeta. Francisco, queres dizer? Está-me a parecer muito que vai ser outro protocolo de Quioto. Em que esperemos que não é, Francisco? Cumprem, mas... Não, prometem. Prometem cumprir, mas é que prometem cumprir aqueles que não poluem tanto. Eu não sei se... os Estados Unidos da América e a China concordaram com isto? Creio que sim. Ah, Houve. A novidade foi que, de facto, todos os presentes concordaram. Agora vamos ver, é depois o cumprimento, que é sempre o problema destas cimeiras e destes protocolos. É que depois eles não são cumpridos, sobretudo, como tu dizes, pelos países mais poluidores do planeta. Quem realmente decide nisto não é... Quando chega ao ponto de mexer muito na economia... Quando chega ao ponto de mexer muito nos interesses económicos dos países... Quem manda não é quem... Não é a ecologia. Não é a ecologia, exatamente. Mas façamos votos para que este protocolo se cumpra. Será bom para todos nós e para o planeta Terra. E nós dependemos do planeta Terra para continuar a viver cá, nós e as gerações que virão depois de nós. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora a outra temática que também tem a ver com a natureza, mas que agora está relacionada com os animais, com a nossa Inês Brás, que nos traz agora um conjunto de dicas para tratarmos bem os nossos amigos caninos e para os compreendermos melhor. Exatamente. Hoje vamos desvendar alguns mitos sobre os nossos fiéis amigos, os cães. Os cães são racistas? Isso é um absurdo. Eles podem ter medo de algumas pessoas devido a algum trauma, ou talvez por falta de socialização. Quando um cão é criado num ambiente cheio de pessoas negras, ele pode estranhar uma pessoa de pele clara, ou vice-versa. Os humanos possuem cheiro, forma e cores diferentes. Resumindo, o cão necessita de socializar com pessoas de várias etnias. O cão tem de aprender a atacar para não atacar? Não. O cão não precisa de nenhum tipo de estímulo para ser agressivo, a não ser que o treine para ser um cão de guarda ou de caça. Os cães preferem ficar dentro de casa com as pessoas ou livres no quintal sozinhos. Por mais absurdo que isso possa soar, os cães preferem sempre a companhia de outros cães ou dos seus donos, não importa o lugar e a condição em que estiverem. Os cães precisam muito de companhia. Pode ter a certeza que um cão vai preferir um espaço apertado, mas com companhia, do que um lugar enorme e solitário. Deixar o cão preso faz com que ele seja um bom cão de guarda. Para ter um bom cão de guarda, é necessário treiná-lo desde pequeno. Quando um cão fica preso muito tempo, pode tornar-se agressivo e neurótico, pois não sabe como proteger-se. 99% dos animais que vivem sempre presos desenvolvem temperamentos instáveis e perigosos. A socialização é sempre a melhor forma de se ter um animalzinho emocionalmente equilibrado. Quando o cão tem o focinho quente ou seco significa que está doente? Isso é um mito. Muitas pessoas pensam que o nariz gelado e úmido mostra que o cão está saudável. Deve ficar atento quando o focinho do cão estiver sempre seco. Este poderá ser um sintoma de algum problema de saúde. Neste caso, deverá levá-lo ao veterinário quanto antes. A boca do cão é mais limpa que a boca dos humanos? As pessoas têm o hábito de deixar o cão lamber o rosto e até mesmo a boca. A verdade é que a boca do cão está cheia de micróbios, bactérias e muitas outras coisas desagradáveis que ele pode ter adquirido durante um passeio ou até mesmo quando brinca com um objeto. A sorte é que grande parte dos micróbios que existem na saliva do cão não causam nenhum tipo de mal aos animais. Caso tenham um cão saudável, com as vacinas em dia e sem parasitas, um beijinho de vez em quando não trará problemas, mas sem exagero. Os cães veem a preto e branco. A visão dos cães não é como a dos humanos, mas eles conseguem ver algumas cores e têm muita dificuldade em distinguir outras. Os cães comem erva quando estão doentes para provocar o vómito. Este tipo de comportamento é natural e eles fazem isso porque gostam. E pode verificar-se que isso acontece não com todos os cães, ou seja, alguns cães têm interesse por comê-las e outros não. Então, porquê é que vomitam? A resposta é bem simples. A erva pode irritar um pouco o estômago e, com isso, causar o vómito. A erva é inofensiva para os cães. Quando o cão abana o rabo significa que está feliz? Todos pensamos isso. No entanto, pode significar várias coisas. Pode ser um sinal de alegria, de medo, de ansiedade ou de agressão. Devemos estar atentos a todos os sinais, orelhas, pelos das costas e posição da cabeça. Tudo isto pode indicar-nos como se está a sentir o nosso animal. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, ficamos aqui com um conjunto de dicas importantes para compreendermos bem os nossos animais, especialmente os cães, neste caso. Quem é que aqui tem cães? A Francisca, o João, a Inês, o Pedro e eu. Portanto, já temos aqui uma matilha de cães. Se os trouxéssemos aqui para o estúdio, era impossível já falarmos, não é? Muito bem. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Vamos agora ao cinema com a Inês Pereira. Porque estamos na época do Natal, ouço sugerir um filme para os mais pequenos. A Viagem de Arlo. Saída dos estúdios do Pixar, uma aventura épica pelo planeta Terra, ainda povoado por dinossauros e onde coexistem como o Homo Sapiens. Um apatossauro, chamado Arlo, faz um amigo humano improvável. Enquanto juntos viajam através de uma paisagem misteriosa, Arlo descobre do que é realmente capaz. Pode ver este filme nos cinemas do Dolce Vita, Coimbra. E se o asteroide que destruiu os dinossauros tivesse falhado? Quem andaria pela Terra? Muito bem, os meninos mais pequenos vão até Coimbra para verem este filme que vos é dedicado. E agora vamos, porque é Natal, vamos até a uma aldeia que nos é aqui próxima e que é designada desde há 3 anos, creio eu, a Aldeia Natal, que é a Aldeia da Cabeça. Hoje é a sugestão da Inês Garcia. Como estamos a entrar na quadra natalícia, sugiro a visita à Aldeia Natal, aqui bem perto, no concelho de Ceia. Cabeça tornou-se relativamente conhecida em todo o país há 2 anos, quando se tornou a primeira aldeia LED do país, projeto pioneiro na aplicação de medidas de eficiência energética ao nível da iluminação pública. Este primeiro passo acabou por despertar a consciência dos habitantes para uma maior responsabilidade ambiental. Foi assim que, nesse ano, por iniciativa dos próprios habitantes, teve lugar a primeira edição da Aldeia Natal, em que os elementos de decoração natalícios são feitos apenas com recurso a materiais naturais. Folhas, casca de árvore, maçarocas, barbas de milho, vide, pinhas, musgo ou a tradicional lã da Serra da Estrela, entretanto transformados num emaranhado colorido de fitas, grinaldas, coroas e estrelas. Foi um sucesso e passou a repetir-se todos os anos, numa festa que junta milhares de pessoas na aldeia, calorosamente recebidas pelos cerca de 200 habitantes nas suas casas, de portas sempre abertas por estes dias. É este Natal, verdadeiro e genuíno, como é apresentado pela comunidade, que os visitantes são convidados a vivenciar de 12 de dezembro a 6 de janeiro. E a animação não falta, com ateliês criativos de decoração e ecodesign, exposição de presépios, oficinas de cozinha no forno comunitário, maratonas fotográficas, sessão de contos à volta da fogueira e concertos de Natal. E como é de esperar, nesta época do ano, os mais novos também não foram esquecidos. Aqui podem descobrir brinquedos tradicionais dos tempos dos seus avós, partir numa caça ao tesouro pelas ruas da aldeia e passear na carroça encantada. Outro local igualmente concorrido é o Mercado de Natal, onde os visitantes podem comprar pinheiros verdadeiros, provenientes dos desbastes e desramações levados a cabo pelos serviços do Parque Natural da Serra da Estrela. E como no Natal a mesa se quer farta, há ainda os comes e bebes das tasquinhas dos sabores da aldeia, onde não faltam iguarias tão típicas destas montanhas, como os enchidos, o queijo da serra e o requeijão de ceia, as compotas, os licores e as aguardentes. Uma das melhores formas de conhecer toda a zona é a Rota dos Caminhos de Montanha, composta por 14 percursos pedestres que se estendem por dezenas de quilómetros, ligando entre si um interessante conjunto de aldeias serranas no flanco sudoeste do Parque Natural e na encosta norte da Serra do Açor. O Natal continua a ser quando e onde o homem quiser, mas aqui o chavão ganha outra força. Por estes dias e pelas ruas e caminhos destas aldeias, ele ganha encanto acrescido. Muito bem. Já percebi que alguns de vocês já visitaram esta aldeia neste período. Eu ainda não visitei, mas de facto dizem que é uma vivência especial de Natal muito próxima da natureza ainda e numa aldeia da Serra. Portanto, convidamos os ouvintes a irem visitá-la. Teremos tempo de Natal. Carly Rae Jepsen acabou de lançar uma apropriada versão do Last Christmas, do Wham, com a sonoridade da assinatura que levou os críticos a apaixonarem-se pelo seu mais recente álbum, Emotion. A revista Time diz que esta canção é o melhor argumento para defender que a música de Natal é aceitável ao longo de todo o ano. É a estrela em cima da árvore para ouvir com as camisolas lanas mais natalícias. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. Merry Christmas, I loved you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'll fool me again. I'll give it. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos agora a um tema mais quente, à política. Desta vez vamos passar em revista dois assuntos que estão relacionados com a política nacional e que dizem respeito aos meninos, porque dizem respeito aos exames e aos rankings dos exames. Então vamos apreciar aqui o que nos traz o Francisco para depois podermos dar a opinião. A extinção dos exames do primeiro ciclo foi produto do 25 de Abril. Uma viragem de um ensino autoritário para um ensino mais humanista e mais focado numa avaliação contínua. Nuno Crato feriu suscetibilidades de uma democracia ainda jovem ao reintroduzir os exames nacionais de quarto ano. Geraram polémica e clivagens e uma maior segregação entre a esquerda, proponente de um ensino primário feliz e cooperativo, e a direita, mais focada num suposto rigor e competitividade. Os exames duraram pouco. O Bloco e o PCP prometeram a sua extinção e no primeiro dia do governo de Costa conseguiram como o prometido. Discutir educação devia estar além de qualquer ideologia política. Obviamente que queremos crianças felizes na escola, assim como queremos trabalhadores felizes nos seus empregos. A felicidade dá-nos a adrenalina necessária para aprender e fazer, para sermos produtivos em cada uma das nossas funções ao longo da vida. Obviamente que queremos um ensino onde se aprende a trabalhar em equipa, a trabalhar o saber, onde se promove a interajuda e cooperação. Um ensino, enfim, virado para a resolução de problemas complexos cuja solução não está ao alcance de uma só mente. A abolição dos exames do quarto ano são, segundo alguns, uma mudança diminuta pela metade, em que em nada parece ajudar o sistema de ensino vigente, desde logo porque se mantém os exames nacionais em graus de ensino mais avançados. É verdade que por esta altura os estudantes têm, à partida, uma maior maturidade para encarar estes momentos de avaliação e para se preparar para eles. Mas não é menos verdade que existirão sempre indivíduos cuja personalidade não se adequa a qualquer tipo de civilização estandardizada. Indivíduos que sofrem mais ansiedade e que, por mais que estudem, estarão por isso numa situação desvantajosa, face aos que lidam de forma mais natural e relaxada com os momentos de avaliação. Qual a solução? Criar dois sistemas de ensino que os pais e os alunos escolham? Soluções mais radicais estão longe de estar sobre a mesa. Qual é, afinal, a validade dos exames nacionais? Há cerca de 15 anos, os jornais publicaram os rankings, isto é, uma seriação das escolas com base nos resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais. Importa perguntar se a divulgação dos rankings ajudou a melhorar o sistema educativo? Ou se a competição entre escolas por uma posição nos rankings melhorou a qualidade do ensino e o seu funcionamento? Ou ainda se a informação divulgada permitiu melhorar a capacidade de escolha das famílias? É uma ilusão pensar que os rankings tiveram esses efeitos. A divulgação dos rankings apenas veio reforçar a capacidade de recrutamento e de escolha dos melhores alunos para algumas escolas. Não foram as famílias que ficaram com mais informação para escolher as escolas dos seus filhos. Foram as escolas que passaram a poder escolher os melhores alunos, aqueles com quem o trabalho é mais fácil. Os alunos com quem o trabalho pedagógico é mais difícil passaram a ficar nas escolas que não escolhem. Neste sentido, a competição introduzida pelos rankings não melhora a qualidade do trabalho pedagógico, apenas melhora os mecanismos de seleção dos alunos. As escolas ditas boas ficam facilmente melhores e as menos boas ficam com mais dificuldades. O sistema educativo ficou assim mais afetado pela desigualdade escolar. Os rankings têm sido usados para difundir a imagem negativa das escolas públicas, apontadas como caras e ineficientes, e com piores resultados do que as privadas. A experiência demonstra também que os resultados escolares não se melhoram com rankings nem sequer com os exames. Nos últimos 3 anos não faltaram rankings nem exames, mas o insucesso escolar aumentou em todos os anos de escolaridade. A melhoria dos resultados escolares exige mudanças e investimentos continuados. Pois, mais uma vez trazemos aqui este tema. Por um lado, eu quero saber a vossa opinião quanto à extinção dos exames do primeiro ciclo. Hoje ouvimos a notícia que vão ser reintroduzidas as provas de aferição, que não têm um peso na avaliação final dos alunos. Servem apenas para testar o ensino e o sistema. Por outro lado, fomos, no fim de semana passado, mais uma vez bombardeados com a questão dos famosos rankings. Rankings para o quarto ano, das escolas do quarto ano, do sexto ano, do nono ano e do secundário. Eu posso-vos dizer aqui os números que recolhi relativamente à nossa escola. No quarto ano, a nossa escola ocupa o lugar 1164 no universo de 4173 escolas no país. No sexto ano, a escola número 2 ocupa o lugar 370, a escola da Cordinha, 525 e a Escola da Ponte 900, no universo de 1163 escolas. No nono ano, ocupa a posição 664 no universo de 1125 escolas. E no secundário, os exames do 11º e do 12º ano, ocupa o lugar 426 no universo de 625 escolas. Os números valem o que valem. Nós já temos discutido este assunto aqui anos anteriores, mas porque todos os anos somos bombardeados com isto, eu acho que há que desmistificar os rankings, porque tu já apontaste aí alguns aspectos, e muito importantes, porque normalmente o que nos últimos anos a comunicação social pretende fazer crer, não sei se algo, isso convém a algum poder político, é que a escola pública é má, tem maus resultados nos exames, os alunos que andam no público são piores, têm piores desempenhos, chegam ao exame e não conseguem tirar a nota que têm na frequência. Ao contrário, a escola privada tem sido apresentada como uma excelente escola, são elas que estão nos rankings, as escolas do Porto e de Lisboa, sobretudo, privadas, têm estado no topo dos rankings. Eu só vou deitar aqui algumas achas para a fogueira. Em primeiro lugar, para vos lembrar que o universo dos alunos que anda nestas escolas de topo não tem nada a ver com o grupo de alunos que nós temos, por exemplo, na nossa escola. Porque nós, na nossa escola, recebemos os estudantes do concelho e até de outros que nem são do concelho. E recebemos-los todos, porque não fazemos seriação nem escolha de ninguém, nem seleção. Portanto, os alunos vêm independentemente das suas condições culturais, das suas expectativas de futuro, das suas condições económicas e sociais. Estas escolas escolhem os alunos até porque eles à partida já estão selecionados. Estamos a falar de uma classe média e alta e de uma classe alta das cidades, privilegiada, que pode dar tudo aos filhos, obviamente ainda por cima pagar a propina mensal destes colégios, que é elevadíssima, muito mais elevada do que as propinas que muitos dos meninos vão pagar quando andarem no ensino superior. Portanto, nós estamos a falar de dois universos completamente diferentes. E a mim parece-me sempre muito injusto que andemos aqui todos os anos a pôr as parangonas nos jornais e na comunicação social a dizer que a escola privada é ótima, tem bons alunos, excelentes alunos, que tiram excelentes notas, e a escola privada não, onde estão os coitadinhos, onde provavelmente estarão os maus alunos, parece, onde estão os maus professores, e na privada tudo é bom. Há que desmistificar isto, mas gostava de saber qual a opinião que vocês têm. Por um lado, a extinção dos exames da quarta classe, isto criou-se aqui uma clivagem entre a esquerda e a direita, como perceberam, a direita era a favor da manutenção dos exames, foi ela que os criou, a esquerda que agora entrou na Assembleia chumbou estes exames por considerar que crianças tão novas não têm provavelmente grande benefício a tirar da pressão, e o ano passado estive a vigiar exames do quarto ano, duas vezes, dois dias, e devo-vos dizer, nunca me tinha acontecido. Vigiar exames, agora como somos um agrupamento de escolas, acontece isso, não é? Nós professores de secundário estamos a vigiar também exames de graus de ensino mais novos, e fez-me muita impressão, devo-vos dizer, porque eu vi as crianças muito amedrontadas, algumas delas sob grande stress, que me chocou, se calhar porque não estou habituada a lidar com crianças tão novas, por outro lado, porque me pareceu um bocado descabido estar a sujeitar as crianças a uma pressão tão grande tão cedo. Não me parece que surja daqui uma mais-valia, mas gostava de saber a vossa opinião. Inês? Em relação aos exames do quarto ano, eu acho que era uma medida necessária a sua abolição, visto que são crianças que não necessitam de ser sujeitadas a tal pressão, que não retiram, tal como a professora disse, qualquer benefício desses mesmos exames, e acho que muitas delas nem têm noção realmente dos exames que estão a fazer, porque ainda são muito novas e são sujeitadas a uma tal pressão por parte, acho que também, dos pais, dos colegas, dos professores e até mesmo do ensino em si, que não é necessário, vão ficar apenas estressadas, o que não é necessário para a sua idade, suponho eu de que. Até tenho a impressão que as nossas crianças hoje são expostas a níveis de stress muito elevados. Sim. Demasiados até, aliás isto está a ter consequências, eu ainda ouvi há dias que as crianças estão a ser medicadas com um conjunto de medicamentos que se calhar descabidos, exagerados, que provavelmente vai deixar sequelas no seu crescimento, porque os pais pressionam muito, sobretudo alguns pais, sobretudo o desempenho no desporto, o desempenho na escola, e as crianças acho que hoje, desde muito novas, acho que às vezes lhes falta tempo para brincar, para terem brincadeiras. Estão demasiado tempo no computador, demasiado tempo à frente da televisão, demasiado tempo com o iPad ou com o tablet, e menos tempo que as gerações anteriores tinham, sobretudo com brincadeiras ao ar livre, mais descontraídas, porque são crianças e têm que brincar e não têm que estar sujeitas a grandes pressões. Por isso mesmo é que os exames se vêm a revelar uma pressão desnecessária, com tudo isto que a vida das crianças hoje já alberga. Em relação aos rankings, é necessário desmitificar mesmo a escola privada e a escola pública. Temos de ter em conta que na escola privada existe uma pré-seleção, existe também um acompanhamento diferente, onde, em termos mais metafóricos, se pode dizer, andam um pouco com eles ao colo, fazem os possíveis apenas e só para os preparar para os exames, para aqueles resultados dos exames e também já para se traduzirem nos rankings. Mas temos também de ver que quando estes alunos, incluindo os da pública e os da privada, ingressam no ensino superior, são os da pública que têm melhores resultados. Isto acho que também revela alguma coisa. Francisco, a tua opinião? Eu acho que os rankings estão feitos de forma injusta, pois mistura-se escolas públicas com privadas. E porquê é que isto é injusto? Porque enquanto que a escola pública é obrigada a aceitar todos, a privada apenas aceita quem acha que deve aceitar. Quem paga e quem eles acham que está apto para ter uma boa reputação na escola. Dar uma boa reputação à escola. E também, se achar que algum dos seus alunos não está a dar uma boa reputação à escola em termos de ranking, pode expulsá-lo. Enquanto que a escola pública não pode fazer nada disso. É porque a escola pública, o objetivo da escola pública é ensinar o aluno, não ter um bom resultado no ranking. A Inês quer acrescentar? Eu queria falar relativamente aos exames do quarto ano. Pois, eu tenho um bocado de dois lados, porque por um lado eu acho... Bem, por outro não. Então, eu acho os exames bem vá, porque, por exemplo, eu acho que é um bocado preparar os alunos para os anos seguintes. O que vai acontecer no sexto ano, que parece que não são só dois anos, acho que não faz uma diferença assim muito grande, e para os exames de nono, décimo primeiro, décimo segundo. E acho que muitos dos alunos, acho que estes exames, ok, muitos deles podem enterrá-los, mas a outros também os pode ajudar. Eu conheço casos de pessoas que tiveram um 2 em frequência e tiveram 4 tanto num exame como no outro e conseguiram passar por causa dos exames, e que se fosse provas de aflição neste momento estariam retidos. E também acho, por outro lado, mal, exatamente pelo que a Inês disse, por causa do stress que causa, e também acho que é muito a influência dos pais. Eu, por exemplo, eu quando vou para estes exames, quarto e sexto, eu vou uma pilha de nervos porque sou assim. A minha mãe, nas vésperas, diz: "Oh, rapariga, relaxa! Parece que vais para um poço de crocodilos." Porque eu sou mesmo completamente estressada. E eu acho que isso não faz bem às crianças tão novas, exatamente. Francisco, queres dizer? Acerca da preparação que estes alunos levam para os exames, é que eles, os professores, chegam a fazer horas extra de apoio, são obrigados a fazê-las até pelo diretor da escola, em certas escolas, para garantir que estes alunos levam uma boa preparação. Estás a falar dos alunos das privadas? Das privadas, sim. Agora, isto é privadas. E estás a falar de todos os exames, todos os graus de ensino, particularmente se calhar no secundário. Sim, deve ser. Eu penso que é mais no secundário. E em certas escolas privadas os professores chegam a ser escolhidos a dedo, assim, é que é mesmo esta expressão, é escolhidos a dedo e vigiados, e são sujeitos a uma série de testes para se verificar se realmente vão dar uma educação necessária para a escola ter um bom ranking. E a tua opinião, Inês? Relativamente aos exames do quarto ano, eu concordo plenamente que eles sejam abolidos, porque acho que é uma pressão desnecessária, e estes exames acho que vão aterrorizar as crianças logo numa tão tenra idade, vão ficar, portanto, com uma imagem que não é verdadeira dos exames. Porque eu acho que as crianças devem ser, sim, avaliadas em termos de exames no sexto ano, porque aí já têm uma maturidade para os fazerem. No quarto ano, acho que não, acho que ainda são apenas crianças, ainda não levam aquilo muito a sério. E ainda não vai ditar muito o futuro delas a nível escolar. Relativamente ao ranking, eu acho que não reflete a realidade, o que se passa, porque não é só entre escolas privadas e públicas que há diferenças, mas entre escolas públicas e escolas públicas também existem diferenças óbvias. Claro que numa escola privada as crianças têm um acompanhamento diferente, têm explicadores a todas as disciplinas, saem da escola, vão para as explicadoras, os pais dão-lhes todos os recursos que eles precisam, têm uma vida muito mais facilitada, é verdade. Na escola pública não é bem assim, existe um pouco de tudo, e as crianças, estudam muito, muitas delas, também não podemos generalizar, mas muitas delas esforçam-se muito para ter bons resultados. E depois isso não é refletido, não se reflete nos rankings. Pois, é que os rankings não espelham tudo. Exato. Por exemplo, obter uma boa classificação no exame, porque no ranking que está em causa é a nota que se tira em exame. Bem, eu que há tantos anos lido com os exames, especialmente do secundário, apercebo-me muitas vezes que bons alunos muitas vezes tiram um mau resultado em exame. E foram alunos que ao longo dos 3 anos tiveram bom empenho, foram estudiosos, foram aplicados e por uma qualquer razão, porque um exame é um teste, como outro qualquer, e o que acontece é que vocês nem sempre podem estar com as melhores condições físicas, com as melhores condições psíquicas, podem surgir num determinado teste ou exame as matérias que vocês melhor dominam ou as matérias que vocês pior dominam, e isso é assim, eu já vi o contrário, já vi alunos muito fracos chegarem ao exame e por um conjunto de circunstâncias favoráveis tirarem um bom resultado, ou seja, o exame não espelha. E eu acho que o trabalho realizado por um aluno, no caso do secundário, que é com quem eu mais trabalho, ao longo dos 3 anos, eu acredito muito mais no trabalho que vejo ao longo dos 3 anos de um aluno do que na nota que ele tira no exame. Claro que o exame conta, no caso do secundário, 30% da classificação e depois conta 50% a prova específica na média de entrada na faculdade. É muito das vidas destes jovens, convenhamos. Agora, nós não podemos estar a comparar os alunos pelos rankings, nem o aluno da escola privada e da escola pública, porque assim é estar a comparar realidades completamente incomparáveis, que são absolutamente diferentes. Tu disseste, Inês, que dentro das escolas públicas e dentro das escolas privadas também há diferenças. Há escolas públicas com melhor desempenho e escolas privadas com melhor desempenho. Mas eu acho que nenhuma escola, nem nenhum aluno deve ser avaliado pela nota que tira em exame, porque isso depende de muitas condicionantes. Além disso, nós sabemos que as melhores escolas públicas são aquelas que estão nos rankings nas grandes cidades, que recebem também alunos. Temos o caso típico da secundária Dona Maria em Coimbra, que recebe alunos de uma classe privilegiada, de classes privilegiadas, da classe média alta e da classe alta de Coimbra, que seleciona os alunos. Ouvi já várias vezes dizer que a maior parte daqueles alunos no secundário têm explicações, para além de terem as aulas, têm explicações, quer para as aulas, para o acompanhamento das aulas, quer direcionados para os exames. Portanto, nós aqui temos muitos alunos que os pais nem sequer têm meios económicos, mesmo que lhes queiram dar uma ajuda na explicação à matemática ou às línguas, muitas vezes não têm meios para isso. Portanto, nós estamos num meio, por exemplo, nós aqui, e quem diz nós, há outros meios ainda mais desfavoráveis, porque nós tanto recebemos os melhores alunos e os filhos da classe mais beneficiada do concelho, como recebemos os dos menos beneficiados. E, portanto, nós não podemos estar a comparar aquilo que é incomparável. E, portanto, isto parece-me, de facto, uma comparação todos os anos muito injusta, sobretudo porque, reparem, as pessoas que não conhecem o meio, quando veem estas notícias a circular nas redes sociais e nos jornais, têm sempre aquela ideia de dizer, a escola melhor é aquele colégio do Porto, que é o colégio privado. A melhor escola, afinal, é a privada. Porque no público, o que é que eles andam a fazer? Andam a trabalhar mal, os professores com certeza são uma nódoa, porque os alunos chegam ao exame e deixam, de facto, a média descer. Portanto, isto, vamos desmistificar isto tudo, porque eu, felizmente, também tenho bons alunos no privado, no particular, nunca tive no privado, no público, sempre tive. Agora é assim, eles são uma minoria. É óbvio que são. Os alunos muito empenhados, que têm um acompanhamento familiar muito próximo, cujas famílias lhe dão tudo, infelizmente, no público, quer queiramos, quer não, ainda são uma minoria, porque nós recebemos um grosso da população. A nossa escola hoje é uma escola massificada. Reparem qual é o universo das nossas crianças. Nós temos crianças, muitas vezes, que nós percebemos que não têm as necessidades básicas. Muitas vezes detectamos crianças na escola e jovens que não têm uma alimentação adequada, para não dizerem, não sendo mais drástica, que passam fome. Portanto, quando temos franjas da população tão desprotegidas. E, por exemplo, eu lembro-me de uma escola que normalmente aparece muito mal colocada nos rankings, que é a Escola da Pampilhosa da Serra. E nós vamos ver quais são as condições em que vive a maior parte da população na Pampilhosa da Serra. Uma zona de interior, uma zona desertificada, com poucos acessos a tudo, inclusivamente à cultura. Não é por acaso que nas escolas do 6º ano, vocês repararam que eu mencionei aqui a Escola da Ponte, que está mais atrás no ranking. Vejam qual é o meio onde ela está inserida. Vejam que para a Ponte das Três Entradas vêm meninos de aldeias longínquas, como por exemplo o Piódão, que nem sequer faz parte do Conselho de Oliveira, mas os meninos da localidade da freguesia de Piódão vêm para a aldeia das 10, passam por a aldeia das 10 e vêm para a ponte. Estes meninos levantam-se de noite, chegam a casa de noite, fazem uma longa viagem até chegar à escola. E são meninos, provavelmente, de famílias que não têm um nível de vida dos meninos bem de Coimbra nem dos meninos bem de Lisboa. Portanto, nós não podemos estar a lançar estas ideias do privado e do público. Agora é assim, isto tem um interesse político. É que nos últimos anos houve muito interesse de dizer que a escola pública era má, que desperdiçava dinheiro, que está-se a fazer um grande investimento na escola pública, que é desperdiçado porque os alunos têm sucesso, porque os alunos chegam aos exames e tiram maus resultados. E convém dizer que a escola privada é boa, porque é uma forma também de levar as pessoas, sobretudo as que têm posses, a colocar os filhos no privado. Isto tudo tem interesses políticos também, convenhamos que tem. Pedro, qual é a tua opinião? Eu acho que os exames de quarto ano não trazem nada de bom aos alunos, porque não, comparando com os exames que eles vão fazer no futuro, não os vão preparar de qualquer modo para isso. Só os vão pôr mais nervosos e criar uma ideia que um exame é quase um monstro que lhes vai destruir o futuro. Ou que os pressiona muito. Repararam, não sei se repararam no texto do Francisco, ele dizia que se calhar mais importante é o saber, o que se aprende com gosto, não é propriamente o estar pressionado para um exame nacional. E depois é preciso que as crianças aprendam desde novas a cooperar umas com as outras e não tenham aquela ideia da competição, eu sou melhor do que tu, eu vou tirar melhor nota do que tu, e estarem sobretudo direcionadas para um exame. Porque depois também diz aí, a certa altura, que é importante que as crianças resolvam problemas práticos e sejam felizes. Porque uma criança que está muito pressionada em termos de escola, quer seja pelos pais, quer seja pelo contexto de uma escola, deve ser uma criança extremamente infeliz. Porque, a certa altura, os pais, sobretudo no terceiro período, deviam começar a ficar tão preocupados com o resultado do exame que a criança era demasiado pressionada. Por isso eu também concordo com a sua abolição. E devo-vos dizer que não sei se reconheço grande validade aos exames nacionais, pelo que eu tenho visto. É a experiência que me diz. Eu já tive muitos alunos a fazerem exame nacional, eu conheço os alunos que vão ao exame, eu sei como é que eles escrevem, eu sei que domínio é que eles têm da matéria, eu sei que, mais ou menos, não consigo avaliar o seu QI, porque não sei exatamente qual é o coeficiente de inteligência de cada um, mas eu consigo-me aperceber ao longo dos anos qual é a destreza intelectual de cada um dos meus alunos. E depois eu às vezes vejo-os tirar notas nos exames. Porque é assim, os exames contam com um aspecto subjetivo, que é assim, os exames são corrigidos por pessoas, os professores corretores, que têm critérios de correção para seguir. Mas convenhamos que corrigir, avaliar é sempre subjetivo. E, portanto, há corretores, professores corretores mais exigentes, outros menos exigentes. E, portanto, todas essas variáveis, o estar-se mais bem disposto num dia, o sair a matéria que se domina melhor, o apanhar-se um corretor mais benevolente, tudo isso pode influenciar e vocês vão ver isso na prática. Aliás, já viram ano passado, os meninos que são do 12º, já viram na prática isso. E este ano vão voltar a ver que muitas vezes as notas dos exames são uma surpresa e têm pouco a ver, às vezes, com as características daquele aluno. Eu devo dizer que tive a sorte de a maior parte dos meus alunos, sobretudo os bons alunos, sempre tiraram bons resultados nos exames nacionais. Mas às vezes há alunos que nos surpreendem, uns pela negativa, outros pela positiva. Isso tem a ver com muitas variáveis e, portanto, eu devo-vos dizer que encarava melhor a escola se não tivesse exames nacionais. Não me parece que seja por aí, porque a ideia é do nosso Ministério da Educação. É que assim nós comparamos-nos uns aos outros. A escola de Oliveira compara-se à escola de Lisboa e os alunos são todos a ser avaliados por uma mesma prova. E assim vamos testar se os alunos em Oliveira, o programa foi cumprido, se os alunos adquiriram a matéria, se se a dominam, como os alunos de Lisboa, como os alunos de Faro, como os alunos de Trás-os-Montes. A ideia é seriar e, ao mesmo tempo, porque todos eles depois vão concorrer ao ensino superior, não é? E, portanto, perceber se a escola, seja privada, seja pública, no ensino secundário e nos anos anteriores também, no básico, está devidamente a preparar os alunos. É óbvio que isto põe muito mais pressão, porque se eu souber que tenho um programa extenso, e tenho, muito extenso para cumprir, eu vou andar durante o ano inteiro em stress, pressionada porque tenho que cumprir esse programa, porque eu sei que sou obrigada a cumpri-lo e os alunos vão ser sujeitos ao exame. Se eu não tivesse essa pressão, se calhar, por exemplo, os conteúdos podiam ser relacionados de outra forma. Se calhar podia haver mais interação entre professor e aluno. Muitas vezes esta questão do exame volta-se contra nós. E, portanto, vamos aqui desmistificar um bocadinho esta história dos exames e esta história dos rankings. E não é por um aluno tirar uma boa nota no exame que é um grande aluno. Pode até nem ser. E o contrário também é verdade. Francisco, querias dizer mais? em relação ao, àqueles, todos aqueles testes que são feitos ao, aos professores da escola privada, os professores da escola pública são contratados de acordo com o que vem no currículo, não é? E agora existe também aquele para verificar se o professor ainda está apto para ensinar aquele exame polémico também. Dos professores a início de carreira. Pois, para os professores a início de carreira. Que já foi abolido, entretanto. Pois. Olha, essa é outra questão interessante. Pois. Porque não faz sentido formarem-se professores que, teoricamente, deverão estar bem formados, porque deviam estar em instituições credíveis e exigentes para serem professores, porque a profissão de professor não é uma profissão qualquer, tem nas suas mãos a instrução e a educação das crianças e dos jovens, e depois, nos primeiros 5 anos, os professores eram obrigados a fazer a tal prova de avaliação. Para mim não faz sentido. O que faz sentido é, devemos ter uma formação de professores exigente, sobretudo de ensino universitário. Exigente, formem-se bons professores. Se eles forem bons professores, eles não precisam de teste nenhum à partida. Pois, não é? Em princípio. A escola privada, é óbvio, como tu dizes, escolhe os seus professores. E um professor que não seja assíduo, que não seja pontual, que não seja responsável pelos seus atos, é óbvio que é logo despedido, mas isso nós sabemos que o privado funciona assim em tudo que é empresa. Não é? Além disso, os professores no privado são muito condicionados. Convenhamos. O ano passado nós tivemos cá um debate a propósito do Parlamento dos Jovens com um diretor de um colégio e percebemos nitidamente como é que ele se posiciona. Nós ouvimos dizer a colegas que vêm do privado que em muitos deles o que existe é uma ditadura em que há, por exemplo, exploração de mão de obra por parte, em relação aos professores. Sim, portanto, serem obrigados a dar estas aulas de apoio sem, não são pagos para estas aulas. Por exemplo, eu estou aqui a trabalhar e não estou a ser paga por isso. Estou a fazer voluntariado, mas não há um diretor que me obrigue. É voluntariado, faço porque quero, ninguém me obrigou a criar o clube de rádio. Fui eu que decidi assim e o mantenho enquanto eu decidir. Mas não é nenhum diretor, mas, por exemplo, as atividades extracurriculares nos colégios são organizadas pela direção e são impostas aos professores, não são eles que escolhem. Pois. São impostas e eles são obrigados a fazê-las muitas vezes, muitas horas extra. E aqui já estamos a entrar noutro plano. Portanto, as escolas privadas funcionam de uma forma muito diferente da escola pública. Eu, por exemplo, sou capaz... no final do ano, dar aulas extra aos meus alunos do 12º ano, porque eu sei que eles vão ter exames nacionais. Faço sem ninguém me exigir. Faço porque acho que moralmente o devo fazer, se os alunos estiverem disponíveis para isso e se entenderem que é válido para eles. E muitos professores, assim, é que às vezes têm-se a ideia também que o professor no privado é muito bom e que o professor no público é muito mau. E eu tenho a impressão que é exatamente ao contrário. É que no público nós temos excelentes professores. Há bons e maus profissionais em todas as profissões, convenhamos, mas na maior parte das escolas públicas e naquelas por onde eu passei, de certeza que a esmagadora maioria dos professores são pessoas competentes, científica e pedagogicamente, estão a ser-lhes exigidos cada vez mais horas de trabalho. Vocês não imaginam, eu passei um fim de semana a corrigir testes, por exemplo. Ou seja, nós tiramos muito tempo do nosso lazer para trabalho na escola, para preparar para a escola e depois, a posteriori, para fazer correção de provas, e às vezes a sociedade não tem muito a noção disso. Se vocês dizem que o professor pode levar um mês para corrigir os testes ou pode levar menos ou mais tempo, é ele que gera isso na escola pública, porque na escola privada isso também lhe é imposto por um diretor. Querias dizer? É que aqui na escola a preparação que os alunos fora das aulas recebem da escola é o professor dá uma aula de apoio ao aluno se achar que está no dever de o fazer. Se achar... Na privada é obrigado. Ou seja, a escola privada tem uma vantagem óbvia em relação à escola pública. E colocá-la no mesmo ranking da escola privada está a negrir a imagem da escola pública. Exatamente. Provavelmente pois. Até é esse o objetivo, Francisco, pois. Creio eu. Por pois. Isso é que todos os anos se dá tanta ênfase a isto que me irrita, de facto. Mas é que se é para fazer rankings, ao menos que os façam de forma justa. Exatamente. Este ano, por acaso, o Ministério da Educação introduziu um aspecto que tem a ver com a origem socioeconómica e cultural dos alunos. Qual é o meio a que esse aluno pertence? Que essa, obviamente, já é uma nuance importante. Natal de Simples é um tema de José Afonso, inicialmente incluído no LP Cantares de Andarilho, 1968, e que depois integrou com outros 3 temas alusivos à época. Um EP que teve precisamente o nome deste tema. Tem acompanhamento à viola pelo seu amigo de Coimbra, Rui Pato. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pambararapiri, pambararapiri, pam, pam, pam, pam. pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos, há raparigas casadas. Por esses quintais adentro vamos, há raparigas casadas. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa. Rabanadas põe vinho novo, matava a fome à pobreza. Rabanadas põe vinho novo, matava a fome à pobreza. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Já nos cansa esta lonjura, já nos cansa esta lonjura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Pam barara piri pam barara piri pam pam pam pam. Bem, passemos para outro tema e neste caso é uma sugestão de leitura fantástica para as férias de Natal, que é do nosso grande José Saramago. Nosso prémio Nobel, exatamente. Era uma vez um rei que fez promessa de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Memorial de um Convento é um romance de José Saramago, conhecido internacionalmente, publicado pela primeira vez em outubro de 1982. A ação decorre no início do século XVIII, durante o reinado de Dom João V e da Inquisição. Este rei absolutista, graças à grande quantidade de ouro e diamantes vindos do Brasil, mandou construir o magnânimo Palácio Nacional de Mafra, mais conhecido por convento, em resultado de uma promessa que fez para garantir a sucessão do trono. Através da íntima relação entre a narração ficcional e a histórica, o romance critica a exploração dos pobres pelos ricos, que origina a guerra entre os indivíduos e a corrupção pertencente à natureza humana, com um especial foco na corrupção religiosa. Revela igualmente o tema do solitário que luta contra a autoridade recorrente nas obras de Saramago. Ver e não ver são as chaves simbólicas do romance. Baltazar tem a alcunha de sete sóis porque apenas consegue ver à luz, enquanto que Blimunda é chamada de sete luas porque consegue ver no escuro, com recurso ao seu dom, a ecovisão. Traduzida em mais de 20 línguas, esta obra conta com mais de 50 edições e uma grande crítica capaz de deixar qualquer um impressionado, devido ao seu caráter pessoal e intemporal. Muito bem. Sugiro vivamente aos meninos do 12º ano que têm esta leitura obrigatória para português no 3º período que leiam já agora no Natal. Vão gostar, especialmente os meninos que gostam de história, porque tem um contexto histórico do reinado de Dom João V. É uma obra de uma ironia muito fina. Muito interessante, para mim, o melhor livro de José Saramago. Recomendo vivamente e aos nossos leitores também. Vamos agora para o desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade. Já com as equipas a prepararem-se para mais uma época de Fórmula 1, são muitas as críticas às possíveis alterações na modalidade propostas por Bernie para 2017. Depois de Bernie Ecclestone ter dito, para justificar a sua ideia de regulamentação de motores independentes, mais potentes e mais baratos que as atuais unidades motrizes, algumas pessoas apenas ligam para ver a largada e depois desligam a TV. A Fórmula 1 tornou-se aborrecida por causa dos domínios da Mercedes. Com os novos motores, queremos tornar a Fórmula 1 mais competitiva. Muitas foram as reações negativas às ideias de Bernie, principalmente da Ferrari e da Mercedes. O presidente da Ferrari ameaçou a saída da Ferrari ao dizer: "A Ferrari pode encontrar outras formas de expressar a sua capacidade de competir e vencer. Seria de lamentar se a Ferrari saísse da Fórmula 1. Mas não podemos ser colocados a um canto e não dizer nada." Sérgio Marchionne acrescentou: "O problema é que na tentativa de criar um motor mais económico para as equipas menores, estamos a tirar vantagem àqueles que são capazes de os desenvolver." Boa Nova, irresistível. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De 10 a 17 de dezembro está patente na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola Secundária, uma exposição de trabalhos no âmbito da disciplina de História, realizados pelos alunos do 8º ano. Esta tem por título A Tomada de Ceuta e o Início da Grande Epopeia Marítima Portuguesa e pretende evocar os 600 anos da conquista de Ceuta pelos portugueses. A data de 1415 é precisamente o início da expansão portuguesa. Os alunos responderam ao repto lançado pelos seus professores de História e realizaram diversos trabalhos tridimensionais, quer alusivos à conquista de Ceuta, quer à epopeia portuguesa de 400 e de 500, que atestam a sua imaginação e a sua criatividade. De 12 a 28 de novembro também esteve patente, no átrio da Escola Básica da Cordinha, uma exposição de cartazes também alusivos à comemoração dos 600 anos da conquista de Ceuta. Estes foram elaborados pelos alunos das turmas do 8º I e do 8º J, em interdisciplinaridade com as disciplinas de História e de Educação Visual. A exposição esteve integrada nas atividades programadas para a Festa de São Martinho, durante a qual foi visitada por muitos encarregados de educação e outros elementos da comunidade. No dia 12 de dezembro, o Clube de Rádio e o programa A Escola e o Meio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, estiveram representados na Festa de Natal da Rádio Boa Nova. É uma honra para nós fazer parte, desde há 5 anos, desta grande família e privar com estes profissionais que há 30 anos fazem a Boa Nova. Uma rádio que vive do voluntariado de quem a faz, bem-ajam todos eles pela colaboração e pela parceria. Eu aqui devo agradecer aos colaboradores do Clube de Rádio, ao Pedro Andrade, ao Francisco Carvalho e ao Daniel Pereira, que foram aqueles que me acompanharam nesta presença na Festa de Natal da Boa Nova. Estamos já a terminar. Participaram neste programa os alunos Inês Garcia, Francisco Carvalho, Inês Brás, Pedro Andrade, Francisca Rodrigues, Inês Pereira e João Oliveira. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção e despedimos-nos desejando a todos os nossos ouvintes, em nome da direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e do Clube de Rádio, um Feliz Natal. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.